madrugada não se acorda pros meus olhos, que estão pasmados no negror da noite fria. Eu não consigo desquinar meus pensamentos, e nem dos galos posso ouvir a cantoria. O que me vale é o bichará cardado agosto, que amorna o catre neste agosto que se alonga, pra reaquecer o coração encarangado, que só se acorda com acordes de milonga. Pra reaquecer o coração encarangado, que só se acorda com acordes de milonga. Como são largas estas noites aporreadas, e este silêncio faz rumores da minha alma. Vem a saudade no meu rancho bater palmas, buscando achego pra viver a manunciada. Eu vou abrir pra esta gaviona companheira meu rancho pobre onde mora o desencanto. Esta saudade, amiga antiga do meu canto, vai ser motivo pra que eu cante a vida inteira. Esta saudade, amiga antiga do meu canto, vai ser motivo pra que eu cante a vida inteira. Gela grande que deitou sobre a coxilha, espera o beijo do sol quente da manhã, pra derramar-se pelas várzeas que amanhecem, no grito alerta da garganta dos tacãs. Logo de noite vou prender um fogo grande, vou me longuear até que o sono então me abrace, pois aquecido no calor da minha guitarra, deixada fria esfria um canto que renasce. Pois aquecido no calor da minha guitarra, deixada fria esfria um canto que renasce. Como são largas essas noites aporreadas, e este silêncio faz rumores da minha alma. Vem a saudade no meu rancho bater palmas, buscando achego pra viver a manunciada. Eu vou abrir pra esta gaviona companheira meu rancho pobre onde mora o desencanto. Esta saudade, amiga antiga do meu canto, vai ser motivo pra que eu cante a vida inteira. Esta saudade, amiga antiga do meu canto, vai ser motivo pra que eu cante a vida inteira. Como são largas essas noites aporreadas, e este silêncio faz rumores na minha alma. Vem a saudade no meu rancho bater palmas, buscando achego pra viver a manunciada. Eu vou abrir pra esta gaviona companheira meu rancho pobre onde vive o desencanto. Esta saudade, amiga antiga do meu canto, vai ser motivo pra que eu cante a vida inteira. Esta saudade, amiga antiga do meu canto, vai ser motivo pra que eu cante a vida inteira. Esta saudade, amiga antiga do meu canto, vai ser motivo pra que eu cante a vida inteira.